Entrevista. E agora nós vamos abrir um espaço aqui para conversar com a advogada Flávia Lefebvre. A Flávia Lefebvre mora em São Paulo, ela é advogada sócia do escritório Lescher e Lefebvre Advogados Associados, mestre em processo civil pela PUC de lá de São Paulo e conselheira do Proteste, que é a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Nós vamos conversar com ela sobre a internet, nós temos uma discussão, ela já se arrasta há muito tempo essa discussão em Brasília. Do Congresso Nacional sobre o marco civil da internet, neutralidade de rede, essa coisa toda. E o tema que nós temos para tratar hoje é que ninguém é dono da internet, segundo um texto da própria Flávia. Bom dia, Flávia. Bom dia, Golo. Tudo bem? O Proteste agradece esse espaço. Nós é que agradecemos a boa vontade de você. Já tem participado até do Tema Livre com a gente por telefone aqui na Rádio Nacional. Flávia, como é que você está acompanhando essas marchas e contramarchas, essa hesitação do Brasil em estabelecer um marco civil para a internet? E que importância você acha que isso tem no dia a dia do usuário da internet? Bom, Golo, considerando que o acesso à internet é considerado até pela ONU como um direito fundamental, a gente fica muito preocupado com o fato de interesses privados do grupo econômico formado, dos grupos econômicos formados pelas empresas de telecomunicações, conseguirem impedir a atuação do Congresso Nacional de botar para votação e proporcionar à sociedade brasileira, aos cidadãos brasileiros, uma constituição da internet, porque é isso que o Marco Civil é. Ele disciplina a garantia que a gente tem, que os cidadãos brasileiros terão para ter acesso à rede, ter acesso à internet e garante também que aqueles grupos econômicos, as teles, no caso, que detêm a posse e o direito de exploração das redes de telecomunicações, não possam discriminar o tráfego de dados nessas redes, em detrimento tanto do direito dos consumidores, quanto da livre iniciativa e da livre concorrência. Então, a gente fica preocupado, porque esse projeto já deveria ter sido votado em novembro do ano passado, com a ajuda do PMDB, o processo de votação foi obstaculizado e agora parece que a gente está enfrentando novas dificuldades, apesar de a presidente da República ter incluído esse projeto de lei no regime de urgência. E a pauta do Congresso está trancada desde o dia 29, anteontem, por conta de que esgotou o prazo. Então, o Congresso vai ter que votar isso, já deveria ter votado essa semana, agora a coisa já foi prorrogada para a semana que vem e a gente vai se preocupando com isso. Na verdade, Flávia, parece que há uma postura do governo que é para a plateia e uma postura interna da administração pública com relação a essas relações, não apenas na internet, mas principalmente com essas mega empresas, essas empresas que operam esse sistema de internet no Brasil. Isso é que não só no Marco Civil está se estabelecendo o que você acabou de dizer, de neutralidade de rede, de papel de cada um nisso aí, a garantia da liberdade de transmissão de dados e recepção de dados por parte dos usuários, mas também interesses financeiros, interesses de cobranças ilegítimas e algumas legítimas que também estão em discussão. O Proteste vem acompanhando isso, é uma associação de defesa do consumidor, e como é que vê essa questão? Olha, nós acompanhamos toda essa parte de telecomunicação há muitos anos, não só da internet, mais da telefonia fixa, da telefonia móvel, e de fato, né, o que acontece é isso que você disse, Golo. As empresas que operam no setor de telecomunicações são muito poderosas, mantêm uma relação com a Anatel muito estreita, muito mais estreita do que nós consumidores conseguimos ter. Então, tem sempre um peso muito grande da definição de regras para o setor, em detrimento do consumidor. Então, nós vemos com muita preocupação. E no caso, eu acho que específico do Marco Civil da Internet, é importante dizer que essa demora, essa coisa de empurrar com a barriga a votação desse projeto, é uma coisa que só interessa as teles. Porque para elas, enquanto não houver regras definidas, elas vão contratando em massa, porque nós estamos falando de um serviço essencial cuja demanda é crescente, né? Hoje não se faz nada sem acesso à internet, que tem de um serviço que tem como maior consumidor os governos, porque você tem serviços de saúde, de emissão de documentos, de cobrança de tributos, o sistema financeiro, o SUS, a polícia, os hospitais públicos, todos dependentes das redes de telecomunicações para prestar serviços públicos. Então, é grave essa demora, porque o tempo vai passando, a realidade vai se fixando na contratação que essas empresas fazem em massa e os consumidores vão se prejudicando demais. É impressionante a gente considerar que exista respaldo dentro do Congresso Nacional para a pretensão das teles de quererem impedir um dispositivo, que é o artigo 9º do Marco Civil da Internet, que proíbe a degradação, qualquer tipo de discriminação ou degradação do tráfego de dados que não decorra de requisitos técnicos ou necessários à prestação adequada do serviço. Quer dizer, como é que a gente pode imaginar que uma lei que estabelece as regras da internet possa admitir que uma empresa venha a discriminar ou degradar o tráfego ou as condições de qualidade da prestação de serviço? Discriminar ou degradar, traduzindo em miúdos, significa o quê, Flávia? Eu vou dar um exemplo bem claro. Quem hoje já não tentou, já não falou, teve uma experiência no Skype, quem usa a internet, de estar conversando no Skype e começar a ter interrupção, a cair a linha. Por que que a empresa faz isso? O pessoal chama de traffic shaping, né? A detentora da rede de telecomunicações, porque o Skype não é dono da rede, ele é dono desse aplicativo, né, que você consegue se comunicar com outras pessoas por voz em cima do protocolo IP, como o serviço de voz que o Skype faz concorre com o serviço de voz que a Oi, a Telefônica, hoje Vivo, fazem, então, elas que são detentoras da rede, na hora que elas identificam que o consumidor está falando no Skype, ela degrada o tráfego dos pacotes de dados, onde vão a voz, onde vão passando a voz pelos cabos, para chegar do lado do outra pessoa que está se comunicando. Por quê? Porque ela não quer ter concorrência do Skype. Isso é uma sabotagem, né, Flávia? Isso é uma discriminação ilegal, é uma degradação. Isso não vai acontecer somente nesse caso do Skype. A gente pode dizer, por exemplo, que os radiodifusores, como o Globo, Bandeirantes e outros radiodifusores, também estão preocupados com isso. Por quê? Porque a gente sabe que o que atrai as pessoas para a internet é o conteúdo que você consegue acessar por intermédio da rede. Então, as operadoras de telecomunicações, que desde final de 2011 estão autorizadas por lei a também prestar televisão a cabo, né, televisão por assinatura, elas vão passar cada vez mais a concorrer com os radiodifusores nos conteúdos de programas e etc. e tal. E o que pode acontecer? Pode acontecer que por exemplo, a Oi, em detrimento da Globo, né, degrade o tráfego ou privilegie, não propriamente degrade o tráfego da Globo, mas privilegie o tráfego dos dados do seu conteúdo, né, em detrimento ilegal do tráfego do conteúdo da Globo. Sim. Ou seja, isso afeta não só o consumidor, como afeta também a concorrência e, novamente, o consumidor. Porque quando a gente não tem muita concorrência, um dos maiores prejudicados é o consumidor. Ô Flávia, para nós encerrarmos a conversa aqui, eu queria voltar ao aspecto político. Você estava no aspecto técnico-operacional, que também tem no seu conteúdo uma coisa, um componente político forte. Quando há 4 anos, há 3 anos e meio, a presidenta Dilma assumiu, uma das suas grandes propostas de governo era o Plano Nacional de Banda Larga. Uma grande expectativa que havia também à época era a nomeação do ministro Paulo Bernardo para as comunicações, que sairiam da mão do PMDB, onde estava já há muitos anos, há muito tempo, e isso era um alento, um sinal de que o governo avançaria nessa área da internet, na área da banda larga, começando pelo Plano Nacional de Banda Larga, né, e se estendendo até o Marco Civil. Mas o que nós temos visto é esse quadro que você acabou de enfatizar. Você atribui isso, essa situação, apenas à pressão e ao poder político das teles e das empresas que estão operando na internet, ou você vê nisso aí também um fundo ideológico por parte do governo? Olha, eu não diria por parte do governo, porque você deve ter notado que, recentemente, a presidente Dilma entrou como interlocutora nesse assunto. Né? Mas com relação ao Plano Nacional de Banda Larga, que, como você muito bem colocou, está totalmente conectado com o assunto do Marco Civil, é importante que se diga o seguinte: logo no governo, no início do governo da presidenta Dilma, a Proteste, junto com diversas outras organizações que compõem a campanha Banda Larga é um Direito Seu, nós estivemos no Ministério das Comunicações com uma reunião com o ministro Paulo Bernardo, recém-empossado, e quando ele entrou na reunião, ele disse: olha, estou voltando de um encontro com a presidenta Dilma, e ela disse o seguinte: nós vamos investir na Telebrás, que é uma empresa ainda de natureza pública, e que teria o papel, de acordo com o Plano Nacional de Banda Larga, o papel de fazer a massificação, a universalização da banda larga, investimentos de 1 bilhão por ano para que a Telebrás leve rede de banda larga para os lugares do país onde a infraestrutura não chega. Qual a realidade nós temos hoje? Passaram-se 3 anos e não se investiu nem 500 milhões na Telebrás. Por outro lado, né, ontem foi divulgada uma notícia que o BNDES vai liberar para a TIM 5,7 bilhões de reais para investimentos. Investimentos que serão feitos a critério da TIM e não de acordo com o interesse público, com as necessidades que o Brasil tem de implantação de infraestrutura em regiões norte e nordeste, como eu pude assistir ontem num seminário sobre o programa de cidades digitais, quando secretários de governo, prefeitos, especialmente das regiões norte e nordeste, reclamam muitíssimo da falta de infraestrutura e da falta de possibilidade de utilizar redes que já existem, né? Então, a gente vê tudo isso com muita preocupação e espera que a presidente Dilma, assim como mudou a orientação que vinha sendo apontada pelo ministro Paulo Bernardo com relação à aprovação do Marco Civil, especialmente na defesa da neutralidade das redes, porque a presidenta se manifestou claramente em favor da defesa da neutralidade da rede, que a presidenta também passe a mudar a orientação do ministro Paulo Bernardo com relação a como vem tratando a banda larga no Brasil. porque de acordo com a Lei Geral de Telecomunicações, os serviços que são essenciais, e a banda larga indiscutivelmente é essencial, devem ser prestados também no regime público. Por quê? Porque é o regime público que dá o poder para o governo de impor metas de investimento, de definir aonde os investimentos serão feitos. Certo. E de definir tarifa e modicidade tarifária. Mas não é isso que nós temos assistido. A gente tem assistido o governo ignorar esse dispositivo de lei em detrimento dos cidadãos brasileiros. Ô Flávia, para o usuário cidadão, então o que resta nesse cenário é fazer pressão sobre o legislativo para que a matéria ande? Exatamente, muita pressão, Golo. Escrevam e-mails para os seus deputados, também para o Ministério das Comunicações, também para a presidenta Dilma, para a Casa Civil, porque eu, representando a Proteste e outras entidades, estivemos na semana passada e nesta semana no Congresso, em contato com os deputados, e o que a gente constata é que as teles fizeram um lobby, na minha avaliação, pouco ético, vinculando duas coisas que não têm nada a ver. Uma coisa é a possibilidade de elas comercializarem planos de serviços distintos. Então, por exemplo, eu teria um plano mais barato de 2 mega, 3 mega, outros planos mais caros de 20, 100 megas, planos desenvolvidos para mercado corporativo. Ok, isso pode ser feito, ninguém está contra a possibilidade de se comercializarem planos específicos para perfis distintos de consumidores. Agora, isso não tem nada a ver com tráfego de dados na rede. E o exemplo que eu dou, porque essa questão é muito complexa, é difícil da gente entender, mas o exemplo que eu dou é o seguinte, Golo. Numa estrada, você tem o caminhão pagando um pedágio mais caro, porque ele usa mais aquela estrada, ele destrói mais a estrada. O carro de simples pagando um pouco menos e as motocicletas pagando menos ainda. Se você tem um momento em que a estrada está lotada, o caminhão, por um acaso, que pagou mais, ele vai ter privilégio, você vai ter que parar no acostamento e ele vai passar na sua frente? Não é assim. Na hora que o pacote de dados chega na rede, independentemente de que plano de serviço eu contratei, ele não pode ser discriminado porque o outro consumidor pagou mais do que eu, né? Uhum. Então, nós entendemos que essa confusão foi feita pelas teles. A gente, conversando com os deputados, a gente sente que há a vinculação entre cobrança de planos mais caros do que as teles chamam de heavy users, né? Então, Google, Netflix, Facebook, eles querem vincular isso à possibilidade de as teles, então, para aqueles que paguem mais, privilegiar o tráfego, criando uma discriminação ilegal, porque a Lei Geral de Telecomunicações proíbe essa discriminação, e pior, uma discriminação contrária há um sentido de justiça social, porque você não pode discriminar alguém porque não tem dinheiro para comprar um pacote caríssimo de internet. Okay. Isso sem falar, Golo, numa questão também que é polêmica, e são esses dois aspectos principais que estão impedindo a produção do Marco Civil da Internet, que é a previsão, no artigo 15 do projeto de lei, de se permitir àqueles que se consideram autores de, com uma mera notificação, independentemente de ordem judicial, responsabilizar o provedor de internet por conteúdos disponibilizados na internet por terceiros. Ou seja, você permite, o artigo estaria permitindo uma censura prévia, privada, sem contraditório, porque É, por exemplo, se um determinado blogueiro usa um pedacinho do Jornal Nacional, de uma matéria da Globo, para fazer um comentário no seu blog, e a Globo, sei lá por que razões, ou alguém que foi apresentado ali naquela reportagem não gostou do que o blogueiro falou, ele notifica o provedor de internet e o provedor tem que tirar imediatamente aquilo do ar, sob pena de ser responsabilizado, independentemente de se ouvir ninguém ou independentemente de uma ordem judicial. Então, nós entendemos que isso também é algo que é perigoso, a gente está abrindo uma porta para uma censura privada, prévia, à margem da apreciação do Poder Judiciário e restringindo, consequentemente, a produção cultural e artística no país, porque as pessoas vão ficar com medo, né? Tá certo, Flávia. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado, hein, Flávia, pela entrevista, pelos seus esclarecimentos, foram bastante importantes aqui para o nosso ouvinte. Nós conversamos com a Flávia Lefebvre, advogada, sócia do escritório Lescher e Lefebvre Advogados Associados em São Paulo e também mestre em processo civil pela PUC de São Paulo e conselheira do Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Muito bom dia para você, Flávia. Bom dia, Golo. A Proteste agradece o espaço. Muito obrigado. Um abraço. Redação Nacional.